没有了。Recife, na frequência 128 decimal 8, alterna 126 decimal 0. Recife 288, alterna 160. SAM 3283, uma boa noite. Recife 121 decimal 9. Direita 29, no nome. Voo 1645, sube, mantém nível 320. Caso de fase de comunicação, o nível final será o nível 320. Gente, ascensão 320 recebida, em caso de falha será o final. Voo 1645. Caso 90, voo 1859. Decolagem autorizada, vento 030 graus, 039. Autorizar a decolagem 90 por boa noite, está estabilizado no localizador Romba 16. Romba 16, chame a torre Salvador na frequência 118 decimal 95. Chama a torre 102.95, obrigado. Salvador Romba 16. Continue na aproximação, ajuste no zero no caso, no porte de visual. Está prosseguindo na aproximação, portará visual. 869, contato radar na decolagem. Rumba via 6, Arbo 1 para nível 360. Arbo 1, transição eleva 360, voo 1869. Voo 1645, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Recife 125, 1932, obrigado, boa noite. Voo 645. Voo 1869, está autorizado direto, eleva. Direto, eleva, voo 1869, muito obrigado. Rumo no meio? Avisar o rumo no meio, está baixado e travado, passando o marcador de terra. Voo autorizado, pista no zero, vento variado, 3 nós. Autorizado, voo na meia. 8169 da Gol, proa 310, 10 milhas para chegar à formação. Autorizado desvios, proa 310, Gol 869, após o voo em posição elétrica. Ok, após elétrica, Gol 869. Correção 3897, está no ponto 0 pronto. Autorizado, autorizado ali a manter a 103897. Número 6, solo 33, posições de livrar à esquerda no hotel. Agora estão livres na Eco, Cassino de Alfa, chame na Delta para o cruzamento da pista. Eco Alfa, chamar na Delta para cruzamento. 1869, sub mantém nível 320. 320, registrando 869. Z87, decolagem autorizada, pistão 0, vento 040 graus, 3 nós. Estou no 869, chame centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Ok, vai manter a presente proa. Proa 28290, chamando centro Recife, na frequência 1288-260-869, boa noite, ponto de vista. Controle Salvador, boa noite, vou passar o Rio Hotel Hotel com informação X-Ray, hotel de piscina, transporte de ser. Tango Lima, Hotel, Hotel. Acione identificação, o o Yaman, tá necessitando da chegada da Yaman, desse para nível 050, ajuste no 094. 050-1014, voa no Yaman, mas aqui pra chegar da Yaman, o Lima Del Del. Oi, Salvador, boa noite, Azul 2781, ponto espera ainda pronto. 2781, autorizado a alinhar e manter. Ali mantém, Azul 2781. Sobre a via saída salvo, toma, para o nível 320. Para 320, saída salvo, 320. Alguma possibilidade de voar na proa de Leda ou 3297? 3297 está autorizado voar, Leda. Leda, 3297. Azul 271262, Midas, Nordeste, Salvador, serviço radar encerrado, chame em controle Aracaju, na frequência 1200.3. Aracaju 1203-2712, obrigado, boa noite. Nós 38, controle 198, boa viagem. 198, até a volta, obrigado. 2781. Controle Salvador, boa noite, Azul 2781. Azul 2781, constato radar na decolagem suba a via saída Arbor 1 para nível 180. 180, Arbor 1, Azul 2781. 6259, autorizado a alinhar. Decolagem 0, vento 0,80 graus, meia dúzia de nós. Alinha e decola 8-6259. C3897, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 251-238-3897, boa. Gustavo Lima, Hotel, boa posição, turma, desça para 2000 pés, ajuste no 094. 2000, 1014, voando turma, Lima de Hotel. Com 259, as 43.198, boa viagem. 198, obrigado, bom trabalho, 6259. Salvador, muito boa noite, o Chanel 6259, passa 1300. Chanel 6259, contato radar na decolagem, autorizado direto Lira, super nível 360. 360 para 360, hoje é 6259, obrigado. Hotel, teste autorizado IADS X Ray da pista 190. O ajuste 1014, teste estabilizado. Autorizado IADS X Ray da 190, vai reportar estabilizado em Hotel Hotel. Lima, Hotel Hotel, informo chuva leve sobre o campo. Salvador está operando os ISOL com os mínimos. Em de Monte, vá para o 6259. Fechando a 6259, aguarde autorização. Fechando a 6259, está autorizado direto ao Monte. Graça ao Monte, para 6259. Sobre 781, chame Centro Recife na frequência 128.8, alterna 126.0. Recife 1288, alterna 1260. Obrigado, uma boa noite, até a volta. Até 259, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 123.8. 251-238, muito obrigado, uma boa noite, 6259. Localizador, Lima Hotel Hotel. Tô passando Lima Hotel Hotel, chame a torre na frequência 118.95. Você está segurado. Salvador, aproximação Lima Hotel Hotel. Lima Hotel Hotel, ajuste no 04, continue na aproximação, reporte visual com campo, agora sem chuva sobre o campo, a pista molhada. Gente, Lima Pose, o Lima Hotel Hotel. Reporte visual, o Lima Hotel Hotel. Só visual, Lima Hotel Hotel. Hotel, os autorizados pista no zero, vento 130 graus, no 39. Eu que estaria exposto por Lima Hotel Hotel. Avistou, Lima Hotel Hotel. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, no 29. Eu me pouso, Lima Hotel Hotel. Hotel Solo 56, libera a direita e chame sua lenda 219. Confirme a intenção de parte? Parte 5, Lima Hotel Hotel, transporte de enfermo 219 direita. Salvador, boa, Golão 705, informação X-Ray, pronto, cópia Galeão. Salvador, boa noite, né, 3290, informação IAC, passo 240, nível 150, proa 075. Então 3290, ciente, livre desvio, irá manter essa proa por quantas milhas? Essa proa aproximadamente 40 milhas, talvez um pouco mais esquerda ainda, na 070, 065. Ciente, então 3290, livre desvio, reporte ao término, autorizado desse até o nível de voo 080, ajuste na 014. 080 no 014, tá? 3290. noite, voo 9099, ponto 9090, pronto. Voo 099, autoridade da linha, Nicolás, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, autorizado, direto Duna, TAN 3290. Obrigado, Duna. TAN 3290, desça para o nível de voo 050, permanece ajuste. Afirmativo, 050, permanece ajuste. Era da Taxi Hotel. Autorizado táxi até a ponte de espera, carteira hotel. Da Taxi Hotel. Decolar 214, controle 1, no 9, decimal 80. 1980, obrigado, boa noite, 9099. Controle Salvador, boa noite, voo 9099, decolou na Árvore 1 Oeste, está passando 1077. Voo 9099, contato radar na decolagem, via saída Árvore 1, submanter nível de voo 360. 360, voo 9099. TAN 3290, desça para 3000 pés, ajuste na 014. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista 10, repasse estabilizado. Afirmativo, 3000 pés, no 014, chamaré estabilizado, TAN 3290. 9 para... 3290, autorizado descer para 2000 pés, reposta estabilizado. 2000 pés, chamada estabilizada, 3290. Porta 3290, vai manter a proa 110 e mais 5 milhas voa, já volta para reinterceptar o eixo. Porta 3290, seguinte. Controle Gol 9099. Eu sigo o Gol 9099. Forma desvio, proa 285 por 20 milhas. 285 por 20 milhas, ciente, livre desvio, Gol 9099. Grato, 9099. Gol 099, após desvios, voa Elefa. Após desvio, autorizado Elefa, Gol 9099. Chegou no 705, ingressando na Índia, pronto, para onde? No 705, mantém ponte espera. Ah, tem ponte espera agora no 705. Tomei a decolagem de 19, controle 19-8, boa viagem. 19-8, controle, boa. Gol 9099, chama Centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, obrigado. Por favor. Obrigado. Controle Salvador, boa noite, Rumba 16, decolou na Cone. Rumba 16, boa noite, vou estar aguardando a decolagem, via saída Conde, sub e mantém nível de voo 1110. Sabe, mantém 1110 na Conde, Rumba 16. Então 3290 estabilizado. Afirmativo e visual. Feito, complete final dos procedimentos, chame Torre Salvador, frequência 118.95. 1895, obrigado. Repouso. Torre Salvador, boa noite, 3290, final da 10 visual. 3290, avistado por utilização de zero, vento 1 no 0 graus, 99. O ajuste no 0 no 5, momento. Afirmativo, 1015, livre pouso na 10, o Santos tem 290. 1705, visual com tráfego da Atena final. Afirmo, vou no 705. Faz o pouso do tráfego, alinhar e manter pista no 0. Pouso do alinhar e manter no 0, gol 1705. 3290, solo 23, direito ano 21, decimal 9, solo. Direito ano 219, tá? 3290. Decolagem autorizada, destino 0, vento 1, 10 graus, 909. Seu decolagem igual no 705. Channel 6310, clear deviation, descend course level 080, Canadian 0015.